voz, solta a voz. Me ajuda, tira aquele trem tão gostoso. Me segura, vai. Me segura na cama, porque me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Caldeirão grande. Ei, papai, vou mexer essa machona. E aí, meu povo, vem. Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo. Posta ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. De corpo solteiro, sentimento amarrado, vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado, vai. Posta ali pegando fogo e te amando. Eu vou, mãe. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar. Cê tá preparada pra jogar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro. Me ajuda. Solta a voz, solta a voz. Tá gostoso. Cê tá preparada pra enxugar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro. Me ajuda, yeah. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Baixa na palma da mão. Se envolvendo comigo, cê sabe que vai. Posta ali pegando fogo e te amando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado, vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posta ali pegando fogo. Beijo, bebê. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver. Aldeirão, solta a voz que tá apaixonado pra mim, vai. Vai. Cê tá preparado. Quando eu souber que ela dormiu. Me ajuda, mãe, vem. Cê tá preparada pra enxugar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro. Faz bem feito, tira aquele trem tão gostoso. Tira, mãe. Me segura na cama, porque o coração não tem jeito. Me segura na cama, porque o coração não tem jeito.